andrecidismoral.com.br. Tava se achando dono da zorra toda, tava tratando ela como a qualquer. Ele nem sabe o tamanho do problema que arrumou quando largou essa mulher. Se liga aí! Ela já trouxe suas amigas, mamanjo atrás dela faz é fila. E agora ele quer voltar, mas ela só quer se vingar, diz aê. Ele ligando o celular dela no modo pagodô. Tava se achando dono da zorra toda, tava tratando ela como a qualquer. E ele nem sabe o tamanho do problema que arrumou. Alô, mãozinha, meu parceiro, o que vem? Ela já acionou suas amigas, marmanjo atrás dela faz é fila. E agora ele quer voltar, ô primo, mas ela só quer se vingar, diz aê. Ele ligando e o celular dela no quebra. Cheira, tá indo até o show. Vai, Babi! Olha o que é que ela faz! Vai, Paula! Oi! Tome! Vai, chamou! Tome! Tome! Vem, Mila! Cola, menina, essa bunda no asfalto, mata de raiva esse ex-namorado. Vai no chão. Mais um sucesso, ó.